lança-chamas. Lança-chamas. Hard rock, heavy metal. É quente. Para todos, boa tarde. É mais uma hora de lança-chamas aqui no FM Estéreo da Comercial 1819. Boa tarde. Lança-chamas. FM Estéreo do Comercial. Durante muito tempo este lead guitar foi companheiro de Steven Tyler, do Zero Smith, que muito prezamos por aqui também. Joe Perry, depois no seu Joe Perry Project, Let the Music Do the Talking. Lança-chamas desde o tempo da repescagem Blue Oyster Cult, que faltava sempre este célebre e grande Godzilla. Hoje em foco, e para além das nossas soltas do início, em substituição do programa especial, o mini-programa que devíamos dedicar aos Black Sabbath, Michael Schenker Group. Os Sabbath ficam para mais tarde um pouco. and Ready. Michael Schenker Group, Armed and Ready, o tema de abertura do concerto que é entretanto testemunhado no duplo ao vivo One Night at Budokan, sítio de consagração para uma série grande de bandas do hard heavy metal. Quando surgiu o primeiro álbum a solo deste guitarrista grande que esbanjara talento, tempo, nervos e sangue em obras inesquecíveis tanto dos UFO como dos Scorpions, todos ficaram com a sensação de que de Michael Schenker e do grupo liderado pelo seu nome algo iria sair de grande. Pelo menos uma carreira pendular, um hard rock ciente de si próprio, agarrado às vezes a antigas influências, mas suficientemente sólido para vingar. Rodeado sempre com uma ou outra variação de um grupo competente, e sendo ele apenas um guitarra solo, ou um grande guitarra solo, muitas vezes de vocalista perforante, à parte das hesitações que já sucederam com a inclusão de Graham Bonnet no seu grupo e num álbum que ouviremos daqui a pouco, Assault Attack. O Michael Schenker Group, com inclusões esporádicas como a de Cozy Powell, foi crescendo e tomando corpo, fama mesmo, sendo hoje uma das, à inglesa, mais reliable sources do hard rock heavy metal. É para Michael Schenker e o seu grupo, em algumas formas que iremos relatar mais tarde e através dos registros do duplo One Night at Budokan, Built to Destroy, o mais recente, e ainda a Assault Attack, o mini programa de hoje aqui no Lança Chamas. Lança-Chamas, o especial para o Michael Schenker Group. Aqui passou o Samurai do álbum de 82, A Soul Tag. O registro anterior com que iniciamos esta pequena emissão dedicada ao MSG incluía gravações ao vivo do Budokan, o duplo ao vivo, e que tinha na formação, sempre coisa importante nestas bandas de art, sobretudo quando elas estão, como o MSG, sujeitas a mudanças constantes, frequentes mesmo, e às vezes temporâneas, alinhava, dizíamos, com Gary Baden, vocalista, Chris Glenn, no baixo, o elemento mais efetivo, além de Michael Schenker, no grupo, Cozy Powell, que abandonaria pouco depois, Paul Raymond, nas teclas, e o Michael, na realidade, nos solos. Entretanto, algum tempo depois, praticamente o mesmo ano, em termos de edição, encontrávamos a Soul Attack, de que usámos já o tema Samurai, e ouvemos ainda um outro, e onde as vocalizações passariam a ser asseguradas por pouco tempo, note-se, através do grande Graham Bonnet. A bateria seria ocupada também a partir desse álbum, com um baterista histórico que se manteria mesmo em Built to Destroy, Ted McKenna. You're going down. do Ground, ainda de Assault Attack dos MSG. Curiosamente, na contracapa desse álbum fazia-se um agradecimento especial For the Past to Cozy Powell and For the Future to Gary Budden. Gary Budden, vocalista antigo do Michael Schenker Group, que regressaria em força ao seio do seu velho grupo em Built to Destroy. Chamas até às 19h, FM Estéreo da Rádio Comercial, uma hora da Hard Rock Heavy Metal, aos sábados. Hoje, o programa especial dentro do Lança Chamas para o Michael Schenker Group. Certos aqui para finalizar esta pequena edição do álbum Built to Destroy. We'll be right back. Lança Chamas é já uma série longa de pequenos programas especiais dedicados a figuras grandes do hard, heavy metal, que continuarão, entretanto, já na próxima edição. Hoje foi o mini-programa dedicado ao Michael Shango Group, com registros que incluíram também o mais recente Built to Destroy. Relembrando que a emissão começou a 22 de outubro de 83, com uma sessão de apresentação sumário a final. Depois seguiram-se os Purple com dois programas, um Purple só e o outro com trabalhos a solo de elementos que fugiram do grupo. Dois programas especiais para o Blue Oyster Cult, um para os Tigers of Pantang, UFO, Judas Priest, Rory Gallagher, a massa grande dos Zeppelin com quatro programas, e para romper essa série, o primeiro que surgiu agora com o Michael Shanker Group, candidatos vários para a próxima edição, Black Sabbath entre os prioritários e Ted Nugent, naturalmente. Mais lá para tarde, ouviremos com mais calma também e falaremos de uma banda grande de que evocámos um som possível no Joe Perry Project logo no início desta sessão 2 do Lança Chamas, Aerosmith. Back. Lança-chamas, certo, de Rockin' the Hard Place, ainda o último que conhecemos de originais do Zero Smith, a banda de Steven Tyler. Os seguintes hinos soltas que vão ligar este lança-chamas até ao seu final, após o programa especial dedicado ao Michael Schenker Group, já atuaram em Portugal, fizeram uma primeira parte que serviu para alguns ouvirem algum do som esperançoso e de maiores cometimentos de uma banda que, não sendo canadense, tem origem por lá. Helix, No Rest for the Wicked. For the Wicked, os Helix Heavy Metal Love, e já que falamos neles, Black Sabbath, Born Again. We'll be right back. Se chama já quase nos 15 minutos finais de hoje. 11 para trás, Trash, o álbum novo, os suecos para a frente. I'm a boogie-woogie man. Boogie Man, do novo álbum dos suecos Trash, Burning Rock. Uma das soltas do Lança-Chamas de hoje, já nos seus 15 minutos finais e nesta outra edição, já que a próxima irá constar de mais um registro magnético e de dois destaques que vos irão agradar certamente. Tal como prometermos também, já com circulação nacional, segundo tema hoje em destaque aqui, Saxon, Innocence is no excuse. Devil's Rides Out foram dois temas com Rockin' Again para o destaque de um álbum já a circular.